Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um quadro rápido do Chorume. Aquele quadro que é mais rápido que uma foda de Wesley Zop. Mais curto que coisa de porco. Falando nele, está aqui o Wesley Zop. Sou eu. E também o nosso lindo da podosfera, Gabriel Asmar. Olá. Esse quadro rápido do Chorume, você está pensando mais uma churumela, onde vocês vão fazer a invasão hacker da podosfera, mas não, hoje é diferente, a gente teve que parar com isso. Depois de tanto apanhar, né? Polícia Federal perseguindo a gente, que a gente mandava e-mail para eles falando, a gente é hacker, e eles falavam, não, vocês são anônimos. A gente, sim, somos do anônimos, mas... Não foi legal quando levaram a gente naquela salinha lá. E... Não, né? Deixa no mistério. Não vou falar nada do que aconteceu. Deixa no mistério, mas chamaram o seu tio policial. Mas estamos gravando em pé hoje. Futuramente falaremos sobre coisas que forçaram a gente a fazer. Ou pelo menos no início. Hoje reunimos aqui nessa bela madrugada, porque o assunto é de puro sigilo, são os estudos dirigidos da Lichipédia. Então, se você tem alguma dúvida moral, ética, um questionamento físico, prático, social, psicológico sobre o que é falado no Chorume, porque muitas vezes a gente fala que a gente trata de temas muito intelectuais. É verdade. É verdade. E aí, pra população, pra massa, pro publicão... Pros alunos do Quilto. Pra aqueles caras que, sei lá... Trabalha 6 horas por dia, chega em casa, come lagosta e caviar. Muitas vezes o cara não entende, não teve a cultura necessária pra entender aí os termos científicos. Pro afegão médio. Exato. Então hoje a gente vai responder questões que o público que passa aqui na frente do estúdio foi colocando numa caixinha aqui que a gente colocou dúvidas. Cagaram na caixa também. Mas... Cada um se manifesta com o que tem de melhor, pessoa. Verdade. E a primeira dúvida aqui que mandaram pra gente, nossos queridos ouvintes mandaram, e como ele é o cara mais inteligente, acho que cabe a ele responder sim, estou falando do Gabriel. É óbvio. Então, pra você, Gabriel, uma pergunta aqui. Quais são as regras para a famigerada disputa de nome de rola? Ah, mas são muitas regras, né? Teremos uma dissertação de mestrado aqui sobre espero isso. Espero que sim, espero que sim. Porque assim já acaba com isso, entendeu? A pessoa ouviu isso aqui... Ela já sabe, já vai conseguir, sei lá, começar aí nas categorias de base e quem sabe tentar as Olimpíadas de 2018 de nomes de rola. Sim, sim. E também para de parar a gente na rua... Ele perguntava, mas quais que são as regras, afinal? Exato. Não, e as pessoas vão começar a abrir escolinhas para pôr seus filhos, em vez de jogarem futebol, aprender a falar nome de rola. Espero que sim, porque assim é um outro esporte aí. Né? Exato. Esporte da mente. É quase um xadrez. Não, xadrez verbal. É. Ajuda a prevenir o Alzheimer. Bom, com sim, certeza. Sim. E aumenta a libido. Ou só comigo, ou só comigo. Aumenta a libido. Um pouco aumenta. Eu acho que a primeira regra e uma das mais importantes é... Se parece que o Anderson Negão inventou, não é nome de rua. Ah, boa. Você tem que pensar, Anderson Negão falaria isso? Falaria. Se ele falaria, não fale. É. Já é um erro, né? Já tá errado, é isso. Já tá errado. Não tem nem opção, né? Não vai pra votação. Não. Ah. Mesmo porque todo mundo sabe que Anderson Negão não precisa conquistar ninguém com o nome de Pinto. Tudo que ele quer comer, ele pega a força. É verdade. Sim, inclusive aquelas maquininhas que tem em rodoviária. Ele nunca pagou por aquilo. É, ele come a maquininha. E os maquinistas da ferroviária. Também. Mas voltando aí à dissertação. O pessoal pergunta... Ah, é só com duas sílabas? Porque no show do Choro Milhão a gente fez com duas sílabas. Mas é sempre com duas sílabas? É, toda disputa de natação nas Olimpíadas é só crawl. Não é. Então tem várias modalidades. Então né? Tem a modalidade de duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas. Com entonação masculina, com entonação feminina. Monossílaba deve monossílaba ser difícil. Monossílaba também. Acho que a mais difícil e é a monossílaba. E tem a categoria livre também, sim. Que daí você pode usar desde músculo do amor até pi. Sim. É verdade. Então... Ou 3,14. Que sim. Parece que é uma polissílaba, mas não é. É uma monossílaba, porque é só 3,14. Ah. Muita gente vai achar, nossa, daí já... Você fala tudo junto. É, exatamente. E numa posição bucal só. Só com a boca aberta, ou só com a boca fechada. Ei, ai, ai, ai. É, se você for fanho... E quem ganha? Quem ganha essa disputa? Eu acho que o último que colocou uma rola... Bem certeira, uma rola bem colocada. Eu acho que uma inserção cabível de aplausos pode encerrar uma. Sim, uma coisa que desestabiliza, também. Um golpe fantasma de Fênix. Porque ali, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tinha outras. Mas, cara, você sabe que ali... É... Não vai superar. Foi alcançado um ponto... Exato. Inalcançável. Às vezes o cara manda um agulha e desestabiliza. É, você vai pensar em agulha? Fino, pequeno, é, mas tá. Certeiro, né? É. Verdade, vai no olho, né? Mas o Wesley quer furar olho, ele só... Uso bastante agulha. É que o padrão, normalmente, você vai colocar assim, vou jogar futebol. Padrão, o que que é? Um campo de futebol, traves, tá? Mas tem futebol no gel, tem futebol em vários lugares. Então, tem o padrão, futebol em cima da caixa d'água, do bombeiro. Isso, tem futebol aí. Tem o futebol da laje antes de varrer a casa. Tem vários futebols. Mas o padrão é aquele. Então o padrão de disputa de nome de rola é duas sílabas e no feminino. Sim, sim. Esse é o padrão. Mas você pode, desde claro. Que seja combinado antes de como vai ser colocadas as rolas. Tudo bem. Não queira forçar nada. É, se ambas as partes concordaram com a colocação da rola, exato. Então beleza. Ou mais partes, se tiverem mais gente participando. Sim, sim. Tem que ser combinado. O que é combinado é bem encaixado. Exato. Sim, e só para garantir, então acho que esse foi as regras oficiais aí do campeonato de nomes de pemba. Sim, de pomba, pode ser também. De rola. De trolha. De pila. De flecha. De cana. De gonga. De jeba. Trolha. Já foi. Já foi trolha? Oh, já perdi. Não. Yeah! Vem no cu, filha da puta, vem no cu! Essa é uma regra que a gente inventou agora! Deus, não, quem perde, não. Leva tudo que falou na bunda!